regaliço no pescoço, com meu chapéu e meu pala listrado, um par de botas e no cinturão, um mochilite do cabo prateado. Um par de botas e no cinturão, um mochilite do cabo prateado. Ai, ai, ai, eu levo sempre a vida folgada. Ai, ai, ai, não tenho tudo, mas não falta nada. Ai, ai, ai, eu levo sempre a vida folgada. Ai, ai, ai, não tenho tudo, mas não falta nada. Uma prenda pra fazer carinho, um bom cavalo pra dar meu passeio, e também tenho um cachorro brasino, é meu amigo de parar rodeio. E nas distâncias lá da redondeza, esta cordiona pra fazer floreio. E nas distâncias lá da redondeza, esta cordiona pra fazer floreio. Ai, ai, ai, eu levo sempre a vida folgada. Ai, ai, ai, não tenho tudo, mas não falta nada. Ai, ai, ai, eu levo sempre a vida folgada.